Faz uma noite na vila, tipo um estranho no breu. Tá planejando no escuro, tá desejando o que é seu. Gerando medo e quadra por ódio, inveja ou ganância. Um sonho ambicioso, cê é patrão desde criança. Cada qual quer o céu, mas o que a rua gera? Durante o dia castela e na madruga já é. Vira quando vê as carretas e os maquinários na mesa. Não importa o preço que seja, para obter o que almeja. E quem na fita entrou, quantos que foi não voltou. Luxo e fortuna sonhou, se dá bem tentando a sorte, mas não contava que a morte esperava no carro forte. Na trama altos moleque que vai nos corre sem medo. Nasceu cabeça de gelo, gera vários atropelos. Disposição e as quadras, telando a fita arma. É na hora combinar, adrenalina constante e o plano segue a risca. O golfe rasga na pista e a bura perde de vir. Assalto bem sucedido, imagina o noticiar. No gueto essa é a rotina de altos loucos no par. Quem na bala busca mala por dólar por ouro. Tem que entrar no corre. Por dólares, por armas, por ouro. Tem que entrar no corre. Acordado, sonha com tesouro. Tramando bola no bé, solta fumaça pro ar. E se tem bura, tem bote. Enquadro é toque. Que íntima tem glock. Barão forte versus bot. Preço cobrado na guerra. Aqueles que restaram na noite, na quebra, na quena vingaram. Vivendo a vila entre polícia e bandido. É no gatilho pra ser bem sucedido. A cada dia um conflito. Fique esperto para não ser alvejado. Tem louco de tocar e esperando descuidado. Perigo é bandido, perigo é polícia. Dinheiro é dinheiro, com ou sem perícia. Cada qual quer o seu, seu sonho, sua fita, seu bando. Bem que já disseram, fique rico ou morra tentando. Benção brilha nos olhos, tipo feito diamante. Na mira de quem atira, ganância é sempre constante. Quem tá no beco é sujeito a se trombar com suspeito. E vários entram em choque, no gueto é daquele jeito. Fazer os bagulhos sempre esperto, na rua quem pode mais. Tem que entrar no corre. Por drogas, por armas, por ouro. Tem que entrar no corre. Acordado, sonha com tesouro. Certo pelo certo, vai que vai pela sombra. Sem dormir no barulho, entre vinhos e sorriso. Trairagem de amigo, se trair até Cristo. Só por algumas moedas, quanto não tá sua cabeça valendo lá na favela. Dinheiro sempre é bom, prestigio quem não quer. Compra o querer de uma mulher, de má fé. Você sabe como é, aquele amor de ladrão. Olho brilhar pro cifrão, coração dividido entre paixão e perigo. Sou proposta indecente, moeda corrente. Não, não faz minha mente. Já me basta os perrengues, altas fitas que rola. Se eu deixar falhar aqui, vão me cobrar outra hora. Eu não me troco por grama, seu whisky, carro, sua grana. Seu nome, eu faço minha fama. Não sou dessa, tô na banda, só uma noite na cama. Não tô nessa de agora, não tô nessa de embalo. Sei dos efeitos estragos, sei qual é o preço que é pago. A conta que vai pro morro, se é lucro ou desvantagem. Mas quem um dia foi rei, nunca perde a majestade. Riqueza e miséria sobre.